naquela multidão que seguia Jesus por onde ia. Apenas seguia. Acompanhava os milagres que ele fez, o admirava em tudo que dizia, mas apenas seguia. Seguia. Mas havia uma mulher que acreditava no milagre. Foi e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré. O publicano que subiu numa figueira para ver Jesus passar e o recebeu em sua casa. E aquele cego que clamou assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Faça diferença, chega de ser multidão, seja uma bênção. Toque em suas vestes, chame o nome dele e o convide para entrar em tua casa. Faça diferença, tome uma atitude e receba a bênção. Veja o milagre do lado de dentro. Deus não te chamou pra ser multidão. Chegou a tua hora de romper e tomar posse do que Deus tem pra te dar. Faça como aquela mulher que acreditava no milagre. Foi e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré. O publicano que subiu numa figueira para ver Jesus passar e o recebeu em sua casa. E aquele cego que clamou assim: tem compaixão de mim. Faça diferença, chega de ser multidão, seja uma bênção. Toque em suas vestes, chame o nome dele e o convide para entrar em tua casa. Faça diferença, tome uma atitude e receba a bênção. Veja o milagre do lado de dentro. Deus não te chamou pra ser multidão. Diferente.